sobre se agride. O mundo te fazendo pensar que você só regride. A vida parece um loop com beat fora do grid. Cenas se repetem, tudo é reprise. O rico se exalta, o pobre se agride. O mundo te fazendo pensar que você só regride. A vida parece um loop com beat fora do grid. Zé ninguém, solta a mão de Zé ninguém. Depois mete um tamo junto porque cai bem. Não é verdade que eu só foco no sufoco, mas desse jeito nem o monge fica zen. Dia de São Jorge, eu vou ouvir Jorge Ben. Pegar as roupas e armas e ir além. Na sessão da tarde e da noite, em que eu mesmo me coloco num açoite. No mínimo ruminando meus rumos, revoltas de volta de vez em quando assumo. O que me paralisa é ir longe demais, numa viagem atrás do que o passado traz. A roda viva te faz andar em círculos, pra entender o livro sempre reler capítulos. A memória tem uma parte que é boa, e a gente sempre volta naquela que zoa. Porque cenas se repetem, tudo é reprise. O rico se exalta, o pobre se agride. O mundo te fazendo pensar que você só regride. A vida parece um loop com beat fora do grid. Cenas se repetem, tudo é reprise. O rico se exalta, o pobre se agride. O mundo te fazendo pensar que você só regride. A vida parece um loop com beat fora do grid.